da piscina zero, sua direita na saída Água Elefa, viagem do 17. Controle Salvador opera 119, décimo 8 e o transponder 5404. Falo Brasília, nível 360, segundo 1-0, curva direita, perfil Arbor, 360, intercepta por 1-7, controle 19-8, transponder 5404, gol 865. Para o táxi, gol 963, tem 187 a borda, a 4 horas e meia de autonomia, alternada é Porto Alegre. Identificação, mantenha o perfil de chegada à mar e reporte em breve descida. Lama ideal de descida, 2229, deixa. Passa 2229, autorizado descida, nível de voo 050. 050-2229, possibilidade de voar Itap ou Mari, 2229? Itap. 229, zona 3, Itap. Itap, 2229, grato. E azul 4958, bom. Azul 4958, bom dia, sem identificação. Será passagem aí, 2 da Avianca. 958, contato radar 58 mil, seu posto 2. Salvador, vai na proa de mar e reposta em diário de cima. Mar de proa, reposta de ideal. Autorizado Brasília, o nível 380, decola piscina 0, curva direita na saída Água Leste, via tudo 17. Controle Salvador, opera 119, décimo 8, e o transponder 5405. Autorizado Brasília, nível 380, decola piscina 0, curva direita. O perfil Arbor, transição Elefa, episódio 17, controle 19-80, transponder 5405, chanel 6285. Azul 2783, para pushback, acionamento 3 Romeu, baixo 3. 2783, autorização, contato. Pushback, 2783. Gol 9113, bom dia, sem identificação. Desça nível de voo 140 no perfil da chegada a mar e reduza para 250 na nossa. 140 é mesmo. O 9193 desconsidera o Tuna, high speed, indecida inicialmente 140. Voando Tuna 140, 963, ali mantém a guardando separação que trata de colar na sua frente. Sente a guardando a loja ali, mantém o 963. Canal 58, com 20 velocidade indicada. 2, fundo zero agora. A descida vai ser muito bacana. Já a descida, você tem condições de descer com 2190 para sequenciamento? Madal, vem sim. Controle de salva, 0 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Salvador, bom dia, Rono 649, dando 2, 7, para Rono 60, informação 1. Rono 649, sua identificação, tempo 2 da Lagoinha para chegada, bom, chumbice da 4.10, ajuste 1014. Ok, Lagoinha, 4.014, na bom, 649, sua bom, seu pelo. Tempo 2 da Lagoinha. Controle Salvador, muito bom dia, o Xené 62 e 1. O Xené 62 e 1, contato a decolagem, sobre a nível de voo 360 para o Edileda. Para o Edileda, atende 360, o Xené 62 e 1. Sou 1875, após a saída da Zupa Saeta Guarda, utilizado diversamente, uma campo para o ataque. Controle Zupa Saeta Guarda, utilizado por chutamento com 865. Salvador, Salvador, Xenar 6225, na posição 09, pushback de acionamento. 6225, estou autorizado para pushback de acionamento, mancando para o táxi. Autorizado para pushback de acionamento, chama para o táxi, 6225. Gente, inicialmente 120, entendi. Mantém 120. 2903, confirme sua razão de descida. 2510. Pronto. Alfa, sim, aqui, Vitor. Solicito a autorização de reboque do pad 3 para o pad principal, posição 03. Pad número 3. Sim. Para o 70, o máximo de 1500, o azul 29, o 4950. Ingresso, pad principal. Quer que mantenha essa velocidade de razão até mais próximo? Ativo, gol no 9193. Ok, gente. Tá perfeito, guarda. Tomando Recife na frequência 13325. Vai chamar Recife 13325 azul 4201. Obrigado, bom dia. Passarei do 3229, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 0400. 0400, 229. Indicado pela Radial 300 de Salvador. 300 de Salvador, 229. 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, Tanto no 30 graus, 0 menos. Livre decolagem, gol 9, lembrei. Autorizado para o 050. Certo. Confirma aí o controle da Europa, certo? Ele dirige o 229 na prova 050. Ele dirige. Azul 4958, operação para sequenciamento, curva esquerda na prova 020, limitado pelo curso localizador. Capitão, você resta aqui, você não identificação, contato radar 666 do setor sudoeste de Salvador, vem com proa após coral, vai mar e reporte um breve descida. Tá, não deve descida, proa do mar e descida. Isso é nível de voo 050. puxa o acionamento. Sono 093, aguardo que tiver acionamento. Vai dar. Super cool, so Natal, set level 210, 410, left turn, after the Apache. Booker, the Apache, cause the transition land will be 677. Close control, frequency 1 and 9, small 18, call 5170. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 40 graus, 0-6-2. Tem decolagem, 7-3. Está autorizado o Zafra Índia, posição 1-0-3-1-1-8-9-5, posição 0-1-4. Índia, pode ser 1-0, posição 1-8-9-5, posição 0-1-4, 1-8-9-5. Autorizado, prosseguir o táxi via parte 1, táxi Índia, posição 1-0-3-1-1-8-9-5, posição 0-1-4. Pode ser autorizado, táxi via Índia, ponte 0-1-0, posição 1-5-14-8-6-2-2-5. Puxar 2101, peço confiado a autonomia de 5 horas, cuja com essa pessoa da bola alternativa? Eu tenho 7, alterna a prova 12, 5 horas. 050, azul, 4958. E você, ontem, aguardando o cruzamento, na sua escuta, 2109. Semana 2101, Recife, 133, sinal 25. 1-3-3-2-5. Correr direita na proa 07, Zé. Lá no é. Curvando na proa 070 para interceptar o 4950. O 2901 na contagem do 76 direto. Responderei. O Alfa é na vista, está ligado no 741, na proa 03, em Santa Lanterna do Rebote. Alfa é vista, ingressa no quadro principal até a posição 03. Sim, para o controle. Azul 2783, decolado, água elétrica. Azul 2783, contato a linha de decolagem, submantendo o voo 160, um peixe da saída água. Ok, vai manter 3000 então, azul 2783. Autorizado subida, 160, azul 2783. 160, sem restrições, 2783. A Fatango 72, posição de 12 horas, afastada em 8 milhas. 2 repés, ciente, está reduzindo aí para 170, 2209. Sul 4958, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo o serviço, estabilizado já do ILS aqui. Frente aguardo para chamar a torre. Azul 2783, vou na proa de Elefa. Voando Elefa 2783. Mesmo destino e saída. Pode ser o meu 225. Juliette, posteiro 2109. Gente, 2109, observa o reboque, após ser autorizado. Juliette, parte 1 na Índia, contestado 1-0, China Torre, 1-1-8-9-5, audição 0-1-4. Tem um ativo ingresso na Juliette. E a após o tráfego na Índia, ponto espera 1895, Conselho 2 no Verona. Your country, please to call runway 1028 after for the taxi via Delta Alpha, Republic 4, taxi direct. Para o táxi, comando 093, 180 nós a bordo, 3 horas da Leão. 093, está autorizado o táxi 71, atende, ponto para o notário público 18. 95, existe a 0, 1, 4. Índia, comando espera 295, comando 0. Salvador, bom dia, para a mapa do Brasil. Muito bom dia. 1865, bom dia, contato com a decolagem, se me manter em nível de voo 360, via saída Arbor, por favor. 360, via Arbor, voo no 865. Azul 4958, se me torne 198, decimal 95. 1895, bom dia. Torre Azul 4958, estabilizado final. Azul 4958, continue a aproximação, aguarda na pista livre, número 2 para pouso. Pode ficar até no momento. E a solução é a autorização da posição 1 Lima 43, a posição número 10. Dos voos. Conquista. Direto Vitória da Conquista para o Azul 2783, obrigado. Bono 865, vem na proa de Alefa. Vou direto Alefa, Bono 865. 06, conta no término. Ok, graças, iniciando o rebote. Salve Salvador, alto SB, finalizando o rebote na posição 03. Grata, bom dia. Sente, tchau, frente, Vitor. Bono 865, que foi entrar com posição de 12 horas a 7 milhas, agora na proa sudoeste, para a zona 0-7-0 em subida, para a 1-6-0, tipo um alfa, tango 7-2. Bono 865, sente o trato. Bono 649, vem na proa de Duna. Duna da presente, né? Peraí. Mas o Golf agora é cópia. Passaria do 3229, passando Duna, torre 1-8-9-5. 2259, Avião 1-3, solo 4-4, direita, eco, solo 1-2-1-1. Direito, mesmo 1-1-1-1-3. 1-2-5, decola da 1-7, a curva direita, corrida axé, e após prosseguir na rota do CT, na TAP do CT. Controle Salvador, opera 1-1-9-8, e o transporte 5-4-3-3. Terás mantendo a restrição de 1000 pés sobre o corredor axé. Chame táxi. Poderia confirmar a radial ideal saída? Quatro nove cinco oito, sala de 46, direita, delta, solo 2 1 1. 2 1 1, sim, obrigado. Obrigada a você. Flyer. Contei Salvador, opera 119, décima 8, tração 254-10. Fazer o gol, fica 300 corretos, leva o fogo todo a bordo. Gente, o salão está com a colagem de cimentor agora em 1-1-8-9-5-0-0-4. Matemática do Leandro, o nome é 9-5-8-9-5. 9-1-1-3, ingresso 0-1-4-1. 4-1-0-1-0. O azul 4-9-5-8, ingresso 4-3, possivelmente, posição 4, Romeu, fica em tempo, sinalizador. Estabilizando em LS da 190. Muito bom dia, número 649, tráfego já avistado, número 2 para pouso, aguarde que está livre. O ajuste na 0-4. Ajuste na 0-4, 649. Xalé 6225, decolou agora aos 48, controle 119, decimal 80, bom voo. Atrás de 19-0, obrigado, bom dia. Muito bom dia. Canal 6225, decolado, Arbor. Canal 6225, contato Arbor, decolagem, submantém nível de voo 380, guia saída Arbor. 380, Arbor, 6225. Consigo, senhora. Ana Cleide Alessa. Por onde ela? 6225, obrigado. Solo aos 49, direita, solo 1211. Direita, solo 211, 2211. No 700, confirmando posição 20, 43, no final. Uma 649, 140 graus, 089, ou autorizado puxando a 10. Tem um reforço, não, 0-649. Força aérea 2101, após o traço do narro final, ali mantém o jogo mesmo? Avisou, após a passagem, ali mantém. Força aérea 2101. Posição final, posição 10, 2, 4, 3. Não, senhora, pátio, pátio 1. Posição 10. Sim, então está autorizado a iniciar a bola aqui reportando para ingresso no pátio 1, o Golf Golf FC. Afirmativo, formar ingresso no pátio 1. Bom dia. Gente, Mike, em que novembro? Estabilizado o localizador, Charles Castillo. Charles Castillo, Torre 1, 86995. Yes, 86, roger. Salvador, se Oscar Kilo transfere, fui aliás, baixou e checou. Gente, confirme telefone, encerro Oscar Kilo. Bate 4, seu defesa. 1649, solo Oscar 1, direita, Fox, solo 219. Direita 219, 1649. Azul 2783, chame centro Recife, final 28, décima 8. 128, décima 8 vai chamar centro Recife. Obrigado, até logo. Chegou no meu padrão. Não tem mais nada para gravar, não. Até não. É, mais de colégio autorizado, se estou até. Colégio autorizado, 2099. Alfa, repassar o seu genético, no 649. Alfa, seu genético, no 649. O Gol no 649, corrigindo, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, Gol no 649. Legal. Eu repouso, filho. Guarda-copa e prepara Dael e Irumi. Dael, confirme? Dael, liga Irumi. Sim. Dia, contato a decolagem, se mantém no nível de voo 490. Autorizado usar na Prodijama. Estimativo, sobre o 490 na Prodijama, o sério 2001. Jamon. Chamou 6525, Recife agora, corrigindo, chamou 6225, chame Recife, 128, décima 8. Recife 288, o chame é 225, obrigado, bom dia. Papai, Julieta até o Romeu na escuta. Pronto. Autorizada, pista 17. Solo 5, direita, Eco, Solo 21. Solo 21, bom dia. Papapá, Juliette, até o Romeu. Decolou agora ao 55. Corredor Axé, restrita no IPS, a liberação do controle. Chame o mesmo em 119, decimal 80. Papá, Tambo Lima, o Golfo, autorizado em 17, a porta alinhada e pronto. Oh. do Galeão, o nível 360, decola pista 10, a curva à direita, saída da Eulisa Irumi. Viata novembro 857, pós-Molso. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, e o transponder 5445. Gente, autorizado conforme, 360, Galeão, roda do plano de voo. Primeiro do via foi novembro 857, decola da 10, Nadael, Leda Irumi. O transponder é o 4554, controle 198. Brasília, Air Force 2591, please information, go. Brasília, Air Force 2591, call for grant, 5250, my arrival. Brasília, 2511050, my arrival, Brasília, Air Force 2591. Aqui na Quebec, reporta para cruzamento da pista na 1735. Juliette, Juliette contorna Lima Mike Quebec, ingresso na pista, 1735 para o 44, o Sasso, então. Gente, eu faço aqui um reporte para o cruzamento da pista 1735. Aí vou cortar para o cruzamento, Sasso, então. Esquadrão 119, decimal 80, com voo. 98, bom dia, com 093. Bom dia. Autorizado, comandante ao contato. Bom dia, com 093, Arbor Elétrico. 1093, contato a decolagem, suba nível de voo 360, perfil da saída Arbor. 2K23, we are taking off runway 10, we do 130 degrees 07 knots. Tata, volume azul, golf, pronto. Pronto. 130 graus, 079, autorizado voando para o de Elefa. Elefa, com 093. Elefa, com 093. Autorizado vá na prioridade do destino. Certo, direto destino, Lima do Gol. 6, Sky Heron Jamo. Sky Heron Jamo, Delta 23. Telephone 2591, thank you, 3000 feet, to an age 1014. This is to 3000 feet, to a tumor study 1014, Brazilian Force 2591. Eu faço três, senhora. Mais três aí. Estamos prontos para o táxi, estão direita. Ponto de espera, 295, está 3, 1, 2, 3. Gente, direto, por favor. Obrigado. Aquilo mantendo a posição. Serra Papatão, Serra Caquilo autorizado, ingresso no 7, está o Pátio 4. É o Pátio 4, o Pátio. Luna 093, Recife 128, decimal 8. 288, Luna 3. Comandante, bom dia, está 3153, ponto de espera da 10, pronto. Então, 3153, bom dia, autorizado ingresso e decolagem, pistão 1-0, vento no 30 graus, 08 nós. Eu engano, decolagem da 10, anda 3, 1-3. Aqui, Lu, bom dia. Yes. 3153, decolou agora 06, controle 119, deixa o alto 0, bom voo. 0980, obrigado, cara, bom dia. Salvador, bom dia. dia, tá 3, zona 53. 3153, bom dia, contato radar na decolagem, submantém de voo 30, via saída da EL após 2000, utilizado zona 3 de Lida. Afirmativo da EL 2000, voo a Lida, o 3153. Papapá, Papa Juliette, Hotel Romeu, serviço será terminado, passando a centena, chame centro de equipe, no 28, decimal 8, bom voo. 28, eu estou retornando para você. Roger, fazer a força de raio da Passa solicito autorização para a vitória da conquista, passarido 2223. 2223, totalizado de vitória da conquista, nível 180, da qual a pista 10, curva direita na saída água e elefa. Após, prossegue Oslo e direto conquista conforme a rota, o plano de voo. Controle Salvador, opera 119, décima 8, transpondo 25460. Utilizado para vitória de conquista, nível de voo 180, decola da pista 10, curva direita, saída aeroporto, posição e lefa, após o upload, vitória de conquista. Controle de saída 119, décima 8, transponder 5460, passarido 2223. 2223, controle de conexão, transpondo 2223. Zona 53, chame centro Recife na frequência 133, decimal 25. 1325, obrigado, bom dia. Corrigindo, 133, decimal 25. Ok, então 13325, obrigado, cara, bom dia. Bom voo. Delta 2591, on the ground 13, clear back track, report your runway indicated. Support, I will leave the gate, make a back track, but it's about to fly, and I won't. Muito bom dia, Mike Leste Romeu de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Vai locado 0115 no transponder, seguindo na sua escuta 500 GL para ingresso nas áreas do carnaval. Gente, Mike Leste Romeu mantém a sobrevivência de voo visual 510 livre para a área do carnaval. Mike Leste Romeu, confirme somente será sobrevoo? Sobrevoo. Gente. Tá, Romeu. Vou ler, bom dia, Gomes 092, passo 230, saída com a nossa contenta. 1092, acione identificação, desça nível de voo 050 para o editado. 050 para o editado, Gomes 092. pelo Golfo, confirme 70 de cancelamento. Estimada de pouso, planície cancelado agora aos 1017, visita descida para o distrito de graça do céu na venda Focção, repete passando 3.3. Fazer o Golf, serviço radar terminado, afastado de 5.3 milhas, Salvador, autorizado a levar 75, coordenação de seu pouso, com pouso, linha do Golf. Agora, qual a falta, você poderia confirmar a radial de saída? Gente? No 110, confirme. Afirmo. 500 pés sobre o terreno, agora 700 pés indicados. Fala, eu autorizar a cena da nossa charge nível 280, decola da 107, a curva esquerda, aceita o Momo. Após prossegue direto Gomes, após terra, uniforme terra, delta Índia e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, décimo 8, transponde 5.4.4. 5.4.4. São pessoas a bordo? Sim, estacionamento da Cicloche na torre agora em 1895, a distância 014. Na 755, ação de identificação, de 4 mil pés, via espaço. Bom, senhor, deixa uma zero no quadro. Esquerda, repete quando possível a privadona, o voo na 092. Reforça lá, 18 milhas a privadona. Coroa, passa assim. Gente. Autorizado Recife, número 310, decola pista 10, curva esquerda, saída Fuga Caju, via Pedro 17. Hotel Salvador, pera 119, 818, transponda 5466. Azul 4364, autorizado Recife, nível 310, decola da 90, curva esquerda, transição. Fuga Caju, Caju, Pedro 17. Controle Salvador em 119-18, transponder 5466. Salvador 6464, qual é o seu ponto de versamento? 2094, 1092. Está procurando a Duna. Tente livre-lhe a Flip da 10 e poste no curso localizador. Localizado, ele é essa, acordará. Controle o mais perto meu, não sei se você está na volta, Ponte Mike Juliette Romeu irá manter 500 pés em todo sobrevoo? Ponte, confirma até 2000 pés ou 1000 pés? Ponte, se for subir mais, Mike Juliette Romeu retorna na presença do controle devido às aproximações para a pista 10. Ok, a gente fica aqui na Janeiro e reporta o controle.